拨打他。 Eu vou usar o que eu quiser. Seu nome é 2000, decimal 1. Vamos ver se quiser, ele pode estar brilhando. Alinha 200, após o fato de para 2010, o sistema 012, após o ato de 2013, o sistema 0 e o posto está subindo. Aqui, Salvador, bom dia, agora 4 3 3 Terezinha, foi autorizado. Fica na 0-0-0, lá no Coro Grau, 1-3. Repouso, 4-3-10. Via para 2.10, registro no 012. Autorizado final do procedimento de leste, autorizado pelo no 0 e pode estabilizar. Colônia 200, capilar de final, está em torno de 1.1.6.9.9. Número 4 na aproximação, mantém a via com o azul 402.

0. Azul 4207, passa no zona 60, estação chama o centro, registro, frequência 128, decimal 3, 5, antena 125, decimal 1. Thank you. Thank you. 51,26 decimal 1, até número 28 decimal 8. Essa música é o filho, hoje é Contact Time, Fly Direct to Gomes, Position 57 to Gomes, Arrival, e pode ver por cento. Para 410 e ajuste 012. Escuta a sua notificação, José de Sato, sistema para o nível 100, cidade do Amanhã. 0.0. Thank you. Índia Papa Oscar, Major Sobre Brasil, Visuais, vamos ver se a gente corrigiu a sua, está tudo certo, tá? Índia Papa Oscar, Major Sobre Brasil, Visuais, vamos ver se a gente corrigiu a sua. Fala, Até a mesma carota, onde você está pedindo para cuidar. Thank you.